milhares de mulheres ao redor do mundo sofrem nas mãos de homens violentos, covardes em sentimentos. Pelos filhos, são capazes de suportar o grosso das indignidades. Perde prazer de viver, autoestima, liberdade. Meu bem, meu mal, você é meu maior desejo, minha agonia, dono das minhas mais ardentes fantasia, uma paixão, meu amuleto da sorte, doce ilusão. Minha sentença de morte, minha fraqueza, minha dor, meu castigo, uma incerteza que me faz viver em perigo. Amor bandido, cego, encolerizado, me faz perder até o caráter me estrago. Vai de mal a pior, laço pra eternidade. Tão perto, tão longe, vendo pela metade, buscando a paz. Infeliz, doente de amor, vítima, inocente, um coração traidor. Não, não é pelo dinheiro, não, não é pela fama. Conflito, solidão, que apagou nossa chama. Ciúme, indiferença e gratidão, fala a verdade. Tem hora que os defeitos ultrapassam as qualidades. O homem tem que deixar seu pai, sua mãe, se apegar. Sua esposa, os dois têm que se tornar uma só carne, um só pensamento, uma só verdade, um só juramento. É mais isso, somos um só, porque me bate, me domina, me trai, me humilha, destrói minha autoestima. Não cresce, não me deixa crescer. Aí castelo, são castelo até a hora. O sonho virou um pesadelo. Uma vida inteira refém, uma prisioneira do amor. Dormindo com o agressor, uma vida inteira refém, refém, refém. E a cada 30 segundos em algum lugar, uma mulher é espancada, violentada no próprio lar. A conduta dos pais pode ter forte influência sobre os filhos, frutos que pode se amargar. Quem sabe dessa vez ele vai mudar, porque afinal em casa nunca me deixou faltar. E se eu denunciar, o que vai ser dessas crianças? Cresce sem amor, cheia de rancor, semelhança, semelhando nós. Investimos muito de nós mesmo, tiros pro alto, tiros a esmo. Procurando alguém em quem confiar, alguém que a gente possa contar, pensar em voz alta. Perda repentina dessa confiança é o desmoronamento de cartas na lembrança. Mulher nenhuma é imune à violência, em busca da felicidade, eis a recompensa. Comparece nessa unidade uma vítima em estado grave, com ferimentos por todo o corpo e no rosto, informando que o autor é seu Amásio, pai dos seus filhos. Socorro, socorro a mim, vou em busca de outro céu. Desse inferno eu desisto, eu tenho considerado a perda de todas as coisas pra ganhar a Cristo. Demorou pra dividir nosso mundo, de não olhar, não olhar pra trás. Nosso amor já não é tão profundo. O que era grande, tão pequena me faz. Falta carinho nesse ninho, falta carinho, falta carinho, sobra agressividade, falta respeito e lealdade. Antes só, antes só, antes só, da falsa felicidade. Às vezes tem que perder pra ganhar, tem que mudar, tudo mude quanto é tempo mudar. E ter coragem pra dizer não, vencer o temor. É toda eu, tudo meu, tá perdendo valor por esse amor, esse amor. Meu bem, meu mal, um amor condicional, uma doce ilusão de viver, esquecer pra não morrer. Amor, dormindo com o agressor, uma vida inteira refém, uma prisioneira do amor. Dormindo com o agressor, uma vida inteira refém, refém, refém. O amor é sofredor. O amor é sofredor. O amor é sofrer. O amor é como a flor.